Você fala para mim, para eu assim, olha, sentir a força do Espírito. É. Se o Espírito tem força, ele também tem luz. A força do Espírito não é a movimentação do envergar das mãos, do rosnir, não. A força do Espírito é a conduta da luz que ele carrega como sabedoria para ensinar aqueles que estão na terra a viver melhor. Isso, Zé. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem para trabalhar. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem para trabalhar. Aê, seu Zé, pela volta que o mundo dá, no Senhor eu tenho fé. Desde a nossa primeira vez que nos encontramos, pelo primeiro trabalho que eu fiz dizendo da minha Rosinha, que encantou meu filho e trouxe meu filho até aqui. Muito bem. O senhor se apresenta como Antônio Ferraz do Juazeiro José Pelintra. Senhor, esses são os meus consagramentos respeitosos e não me nego. Às vezes se diz assim: ah, Antônio Ferraz do Juazeiro é na Jurema, Zé Pelintra. Não, eu me chamo Antônio Ferraz do Juazeiro, Zé Pelintra. Tanto baiano como juremeiro. Claro. Seu Zé, o senhor tem falado pra gente sobre a incorporação, a mediunidade. Muita gente diz assim: não se pode usar sapato durante o trabalho da incorporação. A gente vê que quando o senhor chega descalço, e depois o senhor usa. Então, esse chegar descalço tem um motivo? Oxe, é o campo da energia. Oxe, espiritualmente, meu filho, eu já estou com o meu sapato. Agora, o médium tem o canal da mediunidade física do encarnado. E as energias que entram quando se chega um espírito na cabeça dele, entra pela cabeça e corre pelos pés. Então, por que está descalço? Se diz assim, é gesto mais simples, mais humilde? Não. O que quer dizer, meu filho, é que a entrada da energia positiva entra pela cabeça e empurra o negativo sair pelos pés. Nada mais que isso. E aí, quando eu chego, que eu incorporo, que eu fiz o canal de limpeza nele pelos pés, aí eu vou usar o que é meu. Vou pôr meu sapatinho. Agora, o caboclo, o nego velho, sempre está na atuação do canal direto do descarrego com as pessoas que procuram a casa, com as pessoas que procuram uma consulta, com as pessoas que procuram se aliviar das suas dores e das suas enfermidades, do seu sofrimento. Então, o que acontece, meu filho? O caboclo sempre está descalço ali, pondo a mão na cabeça de uma pessoa, puxando aquilo para ele e descarregando pelos pés na terra. Isso quer dizer isso. Não quer dizer que o espírito é menos e está descalço, ou não se é espírito porque está calçado. A força de Deus é que conduz o elemento da espiritualidade, da sua razão e da sua verdade. Então, às vezes, eu vejo as coisas do povo da terra fazer falador a respeito disso, degredir, agredir, condenar. Hoje, meu filho, não precisa nada disso. Quando Deus queria receber as energias puras, ele tirava a sua pagartinha e ficava descalço pisando na terra. Daqui a pouco ele ia pôr lá sua pegada, colocava nos pés e ia andar com seus discípulos, ia abençoar os seus discípulos. Quando ele entrava na água, ele tirava a sua pegada. Então, meu filho, tem que se parar dessa besteira. Meu, aonde está Zé Pilintra, que está com o chapéu de couro na cabeça, com a fita vermelha, porque Zé Pilintra começou com o chapéu de couro? Não, porque Zé Pilintra começou com o chapéu de palha? Não, eu comecei com aquilo que Deus me achou, dá o direito de eu ser. Não existe um Zé Pilintra só. Existe aquele que começou todas as falanges do Zé Pilintra. Não existe aquele que se diz, temos que ser igual, temos que ser Zé vestido só de um jeito. Não, meu filho, vamos acabar com isso. Aquilo que você acha que é a sua razão, que é a sua verdade, pode ser não a sua razão, não a sua verdade, mas a sua ignorância. O que bem está se faz é se trabalhar na verdade de Deus e da caridade. Então, uso como eu fiz falador, porque me cabe. A matéria não vai me receber com meu sapato. Quando eu chego, ponho meu sapato, porque eu sou trajado assim. Eu uso tudo isso, meu filho. Então, vamos parar com isso. Cada um trabalha com aquilo que pode, com aquilo que Deus deu. Eu trabalho com meu chapéu de couro, porque eu trabalho com meu chapéu de palha. Aí uma matéria veio até a mim, uma consulente. Eu ajudei ela algumas coisas. Ela falou, seu Zé, eu vou dar um presente para o senhor. Só aceito, mas eu quero ver o senhor usar. Minha filha chegou com o chapéu branco, todo branco de couro, com a fita vermelha. Seu Zé, um presente de coração por tudo que o senhor fez para mim. Eu vou renegar um presente ganhado, meu filho. Não. E se eu gostei, agora eu vou deixar de usar o meu chapéu de couro. Eu vou deixar de usar o meu sapato, porque alguém encarnado vai dizer, isso não é Zé nem aqui, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso estar no meu bem-estar e no meu bem-gostar de mim mesmo. E daquilo que Deus me ordena fazer para o outro. Eu, meu filho. Claro. E aí, esse é o seu caso, né? Mas assim, o senhor está dizendo então que sempre que se incorpora, é natural que esteja descalço. Oxe. E depois pode usar o sapato. É um bom caminho. Existem casas que os médios já incorporam calçado. E aí? Mas por quê? Pela preocupação do zelador, da zeladora, daqueles médios não pegar friagem do chão, não trazer prejudiciar a matéria, prejudicar a matéria. Meu, então tem esse cuidado. Sim. Mas está errado? Não, meu filho, a obediência daquilo que você tem um sapato, que você não anda para lá nem para cá, que ele é só usado dentro de uma casa, de um ritual, de incorporação, qual mal tem, meu filho? Nenhum. Eu estou dizendo que quando está descalço, o espírito entra pela cabeça e vai empurrando o negativo pelos pés e jogando na terra, porque a terra é o centro da purificação, da limpeza, para levar tudo negativo embora. Então, quando está calçado, também é possível fazer isso. Poxa, meu filho, é cuidado de matéria. Como é que se vai incorporar, vamos se dizer assim, numa matéria que se tem 79 luas, eu, e ainda está um pouco fraca das pernas, como vai se incorporar nela sem estar calçada, se ela não pode pegar friagem? Tudo se vai de educação, educação, respeito, respeito, moral e moral. Não precisa se ter nada dessa porcaria de dizer, demagogia, de dizer, meu filho, que se vai dizendo assim, aquele espírito está assim, ah, vamos respeitar, cada um leva a sua casa do jeito que quer, cada um recebe aquilo que Deus deu. Se tudo fosse igual, foi como eu disse, se todo Zé Pilintra fosse igual, meu filho, pelo amor de Deus, vamos parar. Se todas as casas santas fossem igual, o que seria a igreja de um, a igreja de outro? O que seria a igreja de Bonfim? Ei, meu filho, você teria que se acompanhar? Não, tudo igualdade. Não, vamos deixar assim. Vamos entender que isso aqui não é luxo. Vamos entender que isso aqui é um elemento de trabalho da entidade. Isso aqui não tem terra da encruzilhada, isso aqui não tem terra do cemitério, isso aqui não tem terra da mata. Isso aqui é limpo todas as vezes para receber só a energia que está aqui na casa e deixar a energia centrada no chão dessa casa. Então qual mal tem se isso me faz tão bem? Nenhum. Se na boemia eu me vesti assim, por que eu tenho que ser o contrário hoje? Não, tá errado, meu filho. Se eu gosto de fazer meu samba na ponta do pé e fazer meu sapato estalar, olha, olha que coisa bonita. Ele canta, olha. Ele entoa, olha, toca, olha, que coisa boa. Vamos parar dessa demagogia, vamos parar dessa falsidade, dessa mentira. De julgar que o outro não tem, o outro tem, o outro não tem. É. Todos têm aquilo que Deus dá. Então, até eu falando um pouco disso, o filho que entra no terreiro e julga o outro, mesmo que ele saiba que o outro não está incorporado, se é que tem condição de saber isso, ele é certo fazer isso? Meu filho, estar incorporado é uma coisa que todos estão quando entram dentro de uma casa religiosa. Uhum. Agora existe o canal da mediunidade, uns que têm uma força maior, uhum, e outros que ainda estão no preparamento. Agora dizer para julgar, quem é que pode julgar alguém dentro do campo que também se está se aprendendo? Nenhum, meu filho. Nenhum. Nenhum pode fazer isso. Certo. Somente Deus, meu filho. Eu acho que quando se é aberta as portas de uma casa espiritual para receber os filhos, e o pai ou a mãe recebe, os irmãos que também são filhos não tem que fazer o julgamento. Porque um dia também começaram numa radiação, um dia começaram num movimento de girar para poder incorporar. Então tem que abraçar e ajudar aqueles que chegam. Julgar que está ou que não está, não dá direito a ninguém a fazer isso. Tá certo. Porque se todos fossem iguais, oxe, a vibração espiritual seria o que, meu filho? Para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Nada, meu filho. Se vem um amparo de estar bem ali, se vem um amparo de estar bem aqui, se vem um amparo de estar bem aqui, quando se acredita naquilo que se faz e tem fé naquilo que Deus dá para não julgar, não condenar e não fazer mal a ninguém. Uhum. Entendeu, meu filho? Certo. Eu coloco aqui uma proposta para o senhor que diz assim: a pessoa tem um Exu que chama Exu Beelzebu, a outra tem uma pessoa que chama Exu Lúcifer, a outra tem uma pessoa que chama Maria Padilha do Inferno. Como que o senhor vê essas colocações? Olha, meu filho, vou dizer assim para você: cada um planta a sua semente e colhe aquilo que quer. Às vezes o nome que se dá nessa diversidade de nome de espíritos e espíritos, esquecem que só tem um nome só, uma origem só e uma verdade só, que são tudo aquilo que Deus quer. Às vezes se diz, olha, todos esses nomes que você falou, vamos dar o respeito a cada um, porque se foi criado foi pelo o imaginário do homem que se criou e colocou daquela maneira. Agora, perante as leis divinas, todos são José, todos são Maria. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Então, agora, como eu digo para você, às vezes as pessoas dizem, os encarnados dizem que incorporam uma entidade do inferno e louvam o nome de Deus, tem alguma coisa errada. Ah. Tem alguma coisa que está desagradando. Tem alguma coisa que está trazendo uma polaridade negativa para a pessoa viver na amargura, no sofrimento, na desilusão, seja qual for o campo dela. Por quê? Ou você trabalha para a luz ou você trabalha para a escuridão. E quem é que trabalha para a luz que quer ver na escuridão? Se Deus deu o direito do dia ser claro para se trabalhar e a noite para se descansar. Então os valores das entidades que trabalham na esquerda, eles também sabem reconhecer a origem do nascer da palavra e da luz, meu filho. Agora não precisa colocar entidade nenhuma no inferno. Porque se for para colocar entidade no inferno, é deixar a entidade solta no mundo. Porque o maior inferno é a própria terra, onde vive o ser humano, um destruindo o outro. Um desrespeitando o outro. Um tirando o trabalho do outro. Um tirando a família do outro. Um tirando o pão de cada dia da boca do outro. É isso que quer dizer. Então não parar disso de dizer que traz a entidade de lá ou de cá ou de lá. A entidade, ela vem somente do poder de Deus. Seja ela da direita, seja ela da esquerda. É Deus que criou tudo, só Deus pode mudar tudo. Certo. Então, o que pode ser feito para que nomes assim do inferno, nomes assim, ou manifestações de Exu torto, rosnando, possa começar a dar lugar ao que é mais assim voltado para a banda sagrada. Poxa, ele dá lugar a uma verdade. Essa é a verdadeira explicação, essa é a verdadeira palavra. É tirar a ilusão da cabeça das pessoas. É ter um mentor espiritual que coloque a palavra verdadeira a seus filhos e faça seus filhos entender que se qualquer que seja a banda foi enviada pelo Pai Todo-Poderoso, não tem imperfeição de estar torto, de estar isto, de estar aquilo. Tem que trabalhar corretamente pela ordem. Então eu digo que é a ilusão, meu filho. É a criação não criada na cabeça de cada um. É as coisas mal formadas na cabeça de cada um. Pois ter a consciência da espiritualidade é ter a consciência e a razão que tem que deixar a espiritualidade trabalhar na verdade daquilo que tem que ser colocado. E não se passar na frente da espiritualidade. Porque aquele que trabalha pela consciência, que deixa a sua consciência falar pela palavra, que não é a palavra do seu guia, que não é a palavra da sua entidade, meu filho, cria todas essas coisas ao contrário que estão no mundo, que estão dentro dos campos atuantes da religião, dentro dos terreiros. Por quê? Porque isso é um erro muito grande. Você não pode aceitar que um espírito está ali todo entrevado, todo torto, todo enderramado, e dizer que esse espírito tem condição de ajudar alguém, porque é em verdade, não existe espírito nenhum, não existe conduta nenhuma ali. Porque aquilo está sendo criado no imaginário do médium, na arrogância do médium, no impoder do médium, em achar que aquilo é aquilo, sendo que aquilo nunca existiu. Entendeu, meu filho? Sim. Será que está bem entendidinho? Sim. Será que está para esclarecer? É. Ah, então tá bom. É, seu Zé. Palavra de Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pelinho. Então, às vezes, a pessoa ficou com dúvida. Diz assim, não, mas espera aí. Eu sinto a força da incorporação e a hora que o meu anjo chega eu me arco, faço mão de garra e fico rosnando, mas assim, sem eu fingir. Pode ser que ele esteja ali dominado por um espírito diferente? Meu filho, quando você faz falador para eu, pelo amor de Nosso Senhor, Nossa Senhora, quando você fala para mim, para eu assim, olha, sentir a força do espírito. É. Se o espírito tem força, ele também tem luz. É. Se o espírito tem força e se ele tem luz, por que que ele é o contrário da própria verdade? Aí você fala assim, mas pode ser um espírito inferior. Todo espírito inferior, ele vem chegar na Terra com um espírito superior. Então, quando esse espírito superior traz um espírito inferior na Terra, ele já sabe os elementos daquilo que ele precisa praticar e ser dentro de um trabalho espiritual, meu filho. Então, às vezes você fala, olha, o Exu está todo torto, está ali criando garra, o espírito está ali rosnindo, está ali, não é animal, meu filho, é luz, é luz, viu? Então, essa verdade é que tem que ser colocada. Às vezes, se o médium, pela sua consciência, faz com que o espírito seja torto para mostrar que ele tem força. A força do espírito não é a movimentação do envergar das mãos, do rosnir, não. A força do espírito é a conduta da luz que ele carrega como sabedoria para ensinar aqueles que estão na Terra a viver melhor. Isso, Zé. Já ouviu em outros diálogos dizer se o Exu é neutro, ele vai tanto para um lado quanto para o outro? Olha, meu filho, eu vou fazer um falador para você. Se Exu fosse neutro, ele não ia para lugar nenhum, ele sempre estava parado. É. Você está entendendo, seu Antônio? Sim. Se Exu fosse neutro, ele não ia para canto nenhum, porque o neutro está parado, meu filho. Exu é a movimentação do caminho. Então, se ele é a movimentação do caminho, ele vai na direção que ele é colocado. Agora, neutro, não, meu filho. Se você trabalha para o bem do seu Exu, o bem-estar seu Exu vai cumprir, tanto para quem precisa quanto para você. Agora, se você trabalha para o mal, o Exu vai se afastar de você e vai deixar aqueles espíritos regredidos, obsessores, ocupando ali para dizer que é aquele elemento. Olha. E aí a fraqueza carnal vai começar a acontecer, as percas vai começar a obter, vai ter todas as coisas negativas acontecendo no caminho da vida daquela pessoa que está dizendo que o Exu que está fazendo a maldade. Não é isso, meu filho. Um bom trabalhador escolhido para ocupar uma casa religiosa, ele é escolhido para fazer o bem, para não fazer o mal. Você está entendendo? Então, quando se é escolhido para estar, não se escolhe, é escolhido para estar dentro da religião, também se vê em escolher um bom guardião de sabedoria para mim. Então Exu não é movimento parado, Exu é movimento atuante, ele não é um neutro como você fala. Exu é um movimento como o vento, vai e volta, levando e dando recado de tudo que é preciso. Agora, aqueles que acham que estão usando os seus nomes de Exu para fazer maldade, ou a incorporação de Exu para fazer a maldade, a vida dessas pessoas nunca prospera. A vida dessas pessoas nunca são completa, porque elas estão trabalhando com uma energia bem regredida, que na verdade não se tem nada, é só a vontade de prejudicar o próximo. Porque espírito não se faz isso, e Exu não é nada disso, viu, meu filho? Exu é uma coisa muito boa, Exu é prosperidade, viu? Muitos dizem, muitos falam, Zé Pilintra é 3 bandas, Zé Pilintra é 4 bandas, Zé Pilintra é um pé lá na banda de Exu. Sabe por que eu sou um pé lá na banda de Exu? Porque as encruzilhadas é caminho de coisas boas, de prosperidade. As encruzilhadas é caminho de tirar o pesado e deixar o leve para quem precisa carregar. Ai. Não tem nada a ver se dizer, ah, encruzilhada é lugar de maldade, é lugar onde Exu vai receber as coisas para prejudicar o próximo. Não, encruzilhada é lugar de colocar as oferendas também para que o caminho daquela pessoa seja próspero, seja um caminho de felicidade, seja derramada a saúde, a liberdade e a paz que a pessoa precisa. Viu? Mas, infelizmente, eu posso dizer como um espírito Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pilintra, que deixei de ser branco para sempre de ser branco. A pior coisa é a ilusão criada na cabeça do ser humano. Nossa. Essa é a pior coisa. Porque o ser humano criando ilusão na cabeça só vive na mentira. É, Zé. Por falar em ilusão e aquilo que é criado na cabeça, o que define um médium como Cambone, como Ogã ou de incorporação? Oxe, meu filho, um médium, ele vem preparado depois de um tempo com suas obrigações, seu coroamento, para atender a assistência com suas entidades. O Cambone, ele veio preparado para também fazer o seu desenvolvimento, mas também para fazer a parte de servir as entidades, através de ofertar o cigarro, a bebida, a erva. Os Ogã não tem incorporação. Ogã nasceu só para tocar tambor. Ogã nasceu para sentir a mediunidade através dos seus cantos e louvações às entidades e a todos os bons espíritos da terra que do céu vem. Entendeu, minha filha? Agora, tem algumas casas que os Ogã também dão incorporamento. Então, não são Ogãs, são praticantes de desenvolvimento que estão ali ocupando o lugar do Ogã. Porque o Ogã verdadeiro e puro, ele não incorpora. Viu? É nascente verdadeiro de ser Ogã, tocador de tambor. Eu, que nem minha filha aqui, nasceu para ser Cambono. Ela nasceu para ser Cambono, ela não tem vibração nenhuma de incorporação, ela sente a presença dos espíritos. Ela está fazendo uma coisa que o pai manda, ela sente um arrepio, ela sente um sacudimento, saculejar ela. É a vibração dos espíritos que estão ali, mas ela não nasceu para incorporar. Ela nasceu para ser auxiliadora de nós que são, que vem das Aruandas, cumprir o nosso dever aqui na terra. Claro. Então tem essa diferença. E todo Cambono pode ser médium de paz depois que recebe os seus consagramentos, seus coroamentos. Médium de paz na Umbanda? É, médium de paz. É aquele que incorpora a linha de frente de entidade que vai dar auxílio e assistência a quem precisa de ajuda. Não se pode pegar um Cambono que está no preparamento de desenvolvimento e já pôr ele para poder dar condição a ele de dar tratamento a quem é que seja, da assistência que está precisando. Por quê? Porque através da consciência dele, ele vai interferir e vai fazer o serviço errado. Porque ele também precisa de um preparo como encarnado para poder a entidade interagir como a toda vibração verdadeira e pura que a entidade tem para atuar numa ajuda grande ao necessitado. Poxa, então, se é assim, qualquer um pode chegar dentro de uma casa, receber uma entidade e sair fazendo trabalho por aí, meu filho. Aí a pessoa vai fazer um trabalho para alguém, puxa aquela energia para dentro de si e não tira. Como é que vai ficar? A pessoa vai adoecer, a pessoa vai sofrer, a pessoa vai ser infeliz, vai perder o seu trabucador, seu serviçador, vai perder muita coisa, vai perder a paz de espírito. E aí vai dizer, eu estou dentro de uma casa religiosa, tudo isso está acontecendo comigo, eu não sei porquê. Porque você está cumprindo o errado. Porque tudo tem o tempo certo. Bem entendidinho? Sim, senhor. Bem explicado? Sim. Então tá bom. Como que o senhor vê assim, quando uma casa traz fundamentos e princípios de religiões diferentes dentro do culto da Umbanda? Olha, meu filho, vou fazer falador para você. Falar de religiões é um complexo tão grande. Por quê? Porque cada um enxerga que o seu Deus é mais poderoso que a do outro. Agora, quando você vê nascer dentro da Umbanda a palavra de outras religiões, é entender também que aquilo que se aprende no dia a dia do caminho da vida e acredita-se fazer parte de Deus, não pode se ignorar, mas trazer como verdade para dentro de si. E isso não é um erro. Como você pode dizer que você conhece o que é do outro sem você ter estudado o que é do outro? Isso está errado. Agora, como você pode dizer que o outro pode viver e julgar você sem ter vivido dentro da sua religião? Isso também está errado. Agora, quando você diz, eu sou nascente de Umbanda, sou nascente da religião umbandista, acredito em Deus, e se há outras religiões existe porque é a vontade de Deus, e que todo Deus e todos os deuses que fazem parte de todas as religiões, como protetores, estejam comigo também, me protegendo na minha. É isso. Entendeu, meu filho? Quando o umbandista começa a recolher o filho na camarinha por 3 dias, ou começa... Meu filho, quando se recolhe um filho dentro de uma camarinha por 3 dias, não é nascente de candomblé não, viu, meu filho? Não é nascente de outra religião. É a necessidade de um filho receber o que é o direito de estar ali recolhido, como se fala recolher. É pôr ele ali naquele lugar, naquele canto, isolado dos outros, para que ele possa entrar total contato com a sua espiritualidade. Total purificação com a sua espiritualidade. A Umbanda faz isso. Lógico que faz, meu filho. É um ritual da Umbanda. Poxa, se você alimenta seu anjo de guarda, que é necessário você se deitar para o anjo da guarda, e você não está sendo alimentado, não está alimentando o anjo de guarda, se você sabe que o princípio do caboclo, a existência do caboclo, a existência e o princípio do preto velho no tempo da senzala, e os caboclos no nascer da mata, que são recolher os seus povos, por que que quando ele vem dentro da espiritualidade cumprir uma obrigação para ajudar o próximo e tem os seus elementos de trabalho, por que que ele não pode recolher e ensinar aquilo que é necessário, que não pode ser aberto para todos? Se o caboclo é o maior conhecedor da pureza, da purificação e o preto velho, então a Umbanda tem tudo isso, meu filho. E é respeitoso, porque quem ganha se fortalece, e quem se fortalece está pronto para cuidar dos outros. Viu, meu filho? Quando se ouve dizer que na Umbanda existe a incorporação, no candomblé existe o aflorar do orixá, e que em Umbanda não se deve cultuar orixá e no candomblé não se deve incorporar. Como que o senhor... Meu filho, eu vou fazer um falador para você assim. Tudo se começou com os negros escravos. Tudo se começou. Tudo se começou com os índios. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A natureza é o orixá. A mata é o Oxóssi. A cachoeira é o Oxum. O vento é Inhaçã. O fogo é Xangô, é Exu. As estradas são Exu, é Ogum. O aço é Ogum, o ferro é Ogum. O mar é Iemanjá. Eu vou dizer para você, se existe esse campo de atuação do caboclo, se ele é conhecedor de toda essa magia e toda essa encantaria, por que que um orixá tem que ser deixado de lado e não cultuado dentro da Umbanda? É um erro. Agora, se diz assim, dentro do candomblé, como você está falando, eu respeito a todo o povo, meu bênção aos mais velhos também dessa nação, eu digo para você, dentro do candomblé, como se colocou, já é uma ignorância, porque dentro das casas mais profundas do candomblé, se vira no orixá, se dorme para o orixá, mas também se incorpora o erê, e também se incorpora o Exu, para que o Exu possa fazer o serviço que tem que fazer. Então existe o incorporamento, não é, meu filho? O mesmo Exu que incorpora dentro da Umbanda incorpora dentro do candomblé, né? Claro. Então, olha como tem uma coisa no meio disso tudo que se chama ignorância, de se achar que um é melhor que o outro. Nossa. E esses fundamentos devem-se colher da espiritualidade, certo? Poxa, meu filho, tem. A espiritualidade não tem divisão. A espiritualidade tem união. Ao contrário de vocês, né? Ao contrário daqueles que são líderes de casas, que se subjugam a dizer que um é melhor que o outro, que uma razão é mais verdadeira que a outra. Está errado isso, meu filho. Porque a mesma cachoeira que lava a cabeça do filho do candomblé, lava a cabeça do filho da Umbanda. O mesmo mar que recebe a reza de um filho da Umbanda, recebe a reza de um filho do candomblé. A mesma encruzilhada que é deputado colocado, um padê do Exu que trabalha no candomblé, também recebe o padê, a cachaça que é colocado, do filho da Umbanda. Porque, como eu disse, não existe divisão, separação nessas coisas. Quem faz é o ser encarnado, né? É o dizer que é melhor é isso, é mais forte isso. Não. Quando você nasce para o orixá, seja dentro da Umbanda, seja dentro do candomblé, o que o orixá quer é a verdade da sua razão. O que adianta você dizer que você nasceu para o orixá se você carrega a podridão da ignorância, a podridão da inverdade, a podridão de não amar e não respeitar? O que adianta tudo isso se o orixá é o natural, se o orixá é a liberdade, se o orixá é a pureza? Então, meu filho, é só o ser humano que quer dizer e pode dizer que se é um melhor que o outro e não para para ouvir os espíritos, que os espíritos vão dizer tudo isso que eu estou dizendo, porque sou um espírito. Eu, meu filho, o que uma tem direito, a outra também tem. Porque senão só existia encruzilhada do candomblé, senão só existia encruzilhada da Umbanda, senão só existia mata do candomblé, só da Umbanda, senão só existia cachoeira da Umbanda e não do candomblé. Vamos parar com isso, pelo amor de nosso Senhor do Bonfim. Vamos parar. Se dentro lá da Igreja do Bonfim se reúne todos, todos se reúnem, os candomblés, as Umbanda, os católicos, se ali em prol do quê? De estar em comunhão com Deus, de estar na união. E às vezes se faz tanta diferença, tanta separação. Para, meu filho, para. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa, que Deus seja louvado e coloque a mão na cabeça daqueles que acham que tem o poder. Porque só quem tem poder é Deus. Isso, Zé. O que o senhor pode dizer assim que são os fundamentos da Umbanda? E o que está se trazendo para a Umbanda que não faz parte do culto? Poxa, o que não se faz parte do culto da Umbanda é a inverdade e a mentira. Em cima disso, eu não preciso dizer mais nada para você, né, meu filho? Eu já estou dizendo tudo, isso não faz parte. A Umbanda, ela faz parte da sua verdade, deixando nascer os seus nascentes da Umbanda verdadeira, que são filhos dela. Que é a entidade que incorpora com verdade, com amor, para poder fazer e prestar o serviço a qual Deus enviou aquela entidade para fazer. O que estão fazendo com essa religião, o que estão colocando dentro dessa religião, infelizmente, não vão conseguir. A ilusão, a mentira, a inverdade. Isso não vai se conseguir colocar. Porque acima de qualquer um que acha que é a verdade para fazer o errado, estamos nós enviados por Deus para consertar e mostrar a verdade a cada dia, a cada noite. Entendeu, meu filho? É você dizer que você precisa incorporar numa radiação e tomar uma garrafa de cachaça para você dizer que você está incorporado. Isso é inverdade, meu filho. Isso é sujo dentro da religião. É você deixar os seus filhos dizer que casa daquele pai não presta, que casa daquela mãe não presta. Isso é uma inverdade, é uma sujeira dentro da religião. Olha, quando você parar para respeitar a casa do outro, a sua casa sempre será respeitada. Então é isso que eu acho, naquilo que sou, como Antônio Ferraz do Juazeiro, que está incorreto dentro da religião humana. A inverdade. A inverdade, a ilusão e a fantasia. Claro. Goste quem gostar. Às vezes, ah, seu Zé não deu a explicação correta. Ah, seu Zé enrolou, não estou enrolando ninguém. Ninguém é carretel para ser enrolado. Claro. Então, se eu tenho ali na minha casa de Umbanda um culto, por exemplo, uma festa de caboclo, e daí o pai de santo vira no Oxóssi, isso não é uma mistura de... Meu filho, vamos fazer a separação da coisa. Quando você se pronuncia a palavra Oxóssi, não vamos falar de culto ao orixá. Vamos falar de caboclo. Caboclo dentro da Umbanda é Oxóssi. Então muitos filhos falam, eu sou filho de Oxóssi. Quando falam, eu sou filho de Oxóssi, eu sou filho de caboclo. Agora, pulando para dentro da nação, quando se fala, eu sou filho de Oxóssi, não pode esquecer que Oxóssi é o caçador da mata. Então, se ele vive na mata, se ele responde pela mata, ele também é um índio. Entendeu, meu filho? Sim. Então, com todo respeito, vamos parar com essas coisas. Vamos parar. Dentro da Umbanda se foi criado dizer: olha, sou filho de Oxóssi pelo caboclo de pena. Certo. Tá certo? Só isso. Agora dizer assim: ah, estamos tendo uma festa de caboclo e o Oxóssi pegou. Não, são cultos separados. Aí, isso. São cultos separados. Uhum. Vamos fazer o culto aos Inquice, aos Vodus e aos Orixá. Quem está dizendo é Antônio Ferraz do Juazeiro, José Pilintra. Sou de muitas eras, de muito tempo, nascente de muitas águas para estar aqui na terra falando isso. Porque sou nascente das maiores floras espirituais que existem no mundo. Então vou dizer para você, vamos fazer o culto ao Orixá e ao Orixá. Depois que o Orixá vai embora, vamos fazer um culto ao caboclo boiadeiro. Aí o caboclo boiadeiro vira bonito, cheiroso, formoso. Entendeu, meu filho? Uhum. Eu? Claro, claro. Então, agora ficou claro. Essa... Tem como os dois trabalharem juntos e unidos? No astral, sim. Sem ter que se existir uma fusão? Poxa, meu filho, no astral, foi que nem eu fiz falador pro meu filho. No astral não existe divisões, existe uniões. Existe a união. Uhum. Então o que acontece, meu filho? Lá sagrado seja louvado, os dois trabalham espiritualmente formoso e bonito. Esse, né? Entendeu? Claro. Agora, dentro do culto, se separa por quê? Porque existe a transportação da essência pura, que é o orixá, e a transportação pura da natureza, que é o caboclo. É. Entendeu, meu filho? O orixá, ele não fala. Ele só vem a falar quando ele incorpora num babá, num pai, numa mãe de muita zero, e devido à separação dos cultos que são feitos. Agora, o caboclo não. O caboclo, ele já fala, ele já dança, ele já bebe, ele já come. Então, no astral, não se separa. Claro. Bem entendido, ou deixou sim, alguma sim, coisa não, sim, sim. mal explicada? E às vezes acaba enfraquecendo, porque é um filho de Umbanda que não conhece os preceitos do candomblé, que é aplicar aquilo na casa dele. Meu filho, olha, quem nasceu com a Umbanda é Umbanda, quem nasceu com o candomblé é o candomblé. Vamos fazer essa separação bonitinha. Se você está na Umbanda e você acha que a Umbanda não é boa, e você quer ir para o candomblé, vai cumprir aquilo que o seu orixá quer. Agora dizer assim, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos misturar geleia, vamos misturar folha, vamos misturar... Está errado, vamos misturar o mocotó é de boiadeiro. Vamos fazer as coisas certas. Você não pode dizer que você está comendo aqui num coité, se você quer comer num prato de barro, meu filho. Você não pode misturar os dois juntos. Dê tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Primeiro viva aquilo que foi designado para você viver, para depois obedecer a mudança que precisa ser obedecida no caminho da vida. Isso que é importante. Agora você dizer, vou misturar tudo. Esse menino que eu estou incorporado aqui, essa matéria, seguiu a Umbanda, foi criado na Umbanda, trabalha aqui na casa com a Umbanda, mas ele também foi feito dentro da nação. Então ele só vai fazer o que é da nação aqui dentro, quando ele tiver a obrigação de filhos para fazer, quando é as festas do orixá que precisa ser dada. Ninguém vai tirar o direito dele. Agora ele não pode estar com um caboclo na terra aqui e um orixá aqui. Virado aí, vamos dizer que está fazendo o que é errado, né, meu filho? Entendi. Mas cada um toca a sua casa de acordo que põe a sua quartinha. É? Quem não entende quartinha, o que, que é? Ô, meu filho, quartinha é um... Vamos fazer um falado. É como se fosse uma moringa que tem as coisas plantadas dentro. Ah, quem é da religião sabe. Claro. Agora quem não é vai aprender. Certo. Então existe essa, entre vocês espíritos, essa clareza de, entre os cultos, e que cada um tem a sua própria força e deve se situar. Com certeza, meu filho. Se eu estou vestido de vermelho e branco, se eu venho em nome de Ogum, Ogum para mim só é São Jorge. Não, Ogum para mim é um orixá. Que me defende, me protege, mas me guarda pelos caminhos onde eu vou. Então, assim tem que ser, existe essa união, essa verdade e essa compreensão. Certo. E aí a hora que a gente começa a misturar, já não... Quando você começa a fazer a mistura de tudo, sem saber o que está fazendo, primeiro, quando se mistura tudo, não sabe o que faz. É. Quando se mistura tudo, não sabe o que é. Quando se mistura tudo, não se teve aprendizado nenhum, nem formação. A pessoa que tem designação para ser dirigente de um terreiro de Umbanda e não tem o candomblé como força por trás, ela consegue, meu filho, levar o terreiro? Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé. Quem nasceu para ser dirigente da Umbanda vai seguir o caminho, vai fortalecer e vai ser. De outra forma. Da forma da Umbanda. É, entendi. Entendeu, meu filho? Sim. Da forma da Umbanda. Não tem isso, meu filho. Quem nasceu para ser líder umbandista vai ser líder umbandista. Quem nasceu para ser tata dentro da nação vai ser tata dentro da nação. Acho que quando você se preocupa em ter as duas, você não conhece nenhuma. Nossa. Porque não é do dia para a noite que se chega nessa... Oh, meu filho. Tem um tempo para se percorrer, para se viver, se aprender. Então, agora, eu coloco assim para você. Quem quer viver em dois lugares ao mesmo tempo, não viveu em lugar nenhum. O que o senhor acha da colocação? A pessoa que se inicia no candomblé sempre acaba por ter a mediunidade mais forte, porque lá quando o orixá vira, deixa o ser inconsciente. Meu filho, força quem tem é Deus. Força quem tem é Deus. Uhum. O caboclo também pode mostrar a força dele e deixar você inconsciente, meu filho. Força quem tem é Deus, meu filho. O orixá, o caboclo, só cumpre a obrigação e o dever dele. Então, quando se fala esse negócio de força, de poder, poder e força quem tem é Deus. E eu quero ver qualquer um provar o contrário. E quando que a gente sabe se o que a gente passa na vida é por falta de cuidar da entidade ou é karma que a gente vai carregando na nossa Oxe, vida? O que você passa na vida é porque você deu oportunidade para existir, meu filho. Ninguém tem culpa não, quem tem culpa é você. Nossa. Às vezes você deixa de ter zelo com você próprio e acaba sofrendo. Aí você descobre que você tem outras coisas com você e deixa de cuidar, sofre duas vezes. Aí às vezes você sabe que precisa ser obediente e deixa de ser obediente, sofre três vezes. Então o único culpado das coisas acontecer na vida é você próprio. Não é espírito nenhum. Ah, às vezes escuta, o espírito está fazendo isso, fazendo com você. Oxe, meu filho, para que espírito quer tomar tempo de prejudicar alguém, meu filho? Oxe, para que espírito quer perder o tempo para dizer assim, olha, eu vou tirar tudo que você tem. Você já não tem nada, vai tirar o quê? Oxe. Claro, claro. Já não tem nada, meu filho, está apanhando por si próprio. Oxe, os tropeços da vida, quem tropeça é você próprio por ser desobediente. É isso. Entendeu? Quando se tem a obediência, se faz melhor. Eu? E se uma pessoa diz assim, olha, eu saí daquela casa, o dirigente não gostou e eu estou apanhando da entidade chefe da casa, do Exu? Meu filho, pai que é pai não maltrata ninguém. Às vezes, o pai visível, encarnado, ele pode ficar magoado com raiva. Não é assim que vocês vão falar, dor? Sim. Mas o caboclo, pai espiritual, ele é o astral. E ninguém precisa estar correntado na casa de ninguém. Não tem corrente prendendo os pés de ninguém, meu filho. Não tem. Quem fica na casa é aqueles verdadeiros que tem que seguir dentro da casa. Quem tem a ilusão de dizer assim, ah, foi embora e vou prejudicar, vou fazer aquilo. Fazer o quê? Prejudicar o quê? Não precisa nada disso, não, meu filho. Deus é pai de todos os olhos e enxerga todas as coisas. Quem é em verdade, vai colher em verdade. Quem é mentiroso, vai colher tudo aquilo que é impuro, inverdadeiro, né? Tudo aquilo que é maldade. Então, você acha que um caboclo, chefe de uma casa, vai se preocupar em acender uma vela para derrubar um filho que saiu da casa que não quis estar ali com ele? Ele quer quem queira estar com ele. Tirando aquele filho que foi embora, olha quantos outros estão sentados na assistência, precisando da luz e das mãos dele. Então, já respondi bonitinho para você, né? Já. Mas olha, o povo gosta de escutar o contrário, né, minha filha? Aqui não. Eu não preciso de coitado de ninguém com bebida ou com mel para eu beber. Eu mesmo faço a minha bebida. Nossa. Mas assim, eu falei a entidade chefe da casa, né? E daí naturalmente é sempre um caboclo, ou um preto velho, ou um sozinho. Mas e quando eu é a entidade chefe da esquerda daquela casa, é a mesma coisa? Meu filho, eu disse para você que Exu vai para vai e volta, vai e volta. É lá. Meu filho, se Exu vai e volta, eu vou dizer para você assim, para que Exu quer se preocupar com quem não se preocupa com ele? Para que serve Exu te lembrar de quem não merece ser lembrado, meu filho? Para que Exu quer acender uma vela para prejudicar alguém, se ele sabe que as leis da luz dele é mais favorável para ajudar alguém que está perdido? Meu filho, para. Para que está errado. Está errado. Olha, meu filho, vou dizer uma coisa para você. Nem todos que foram escolhidos nasceram para estar todos dentro da mesma casa. Tanto é que isso é verdade, que existem casas e casas e casas e casas. Cada povo separado, cada um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá. Então, meu filho, só fica dentro da casa quem é verdadeiro para estar dentro da casa. E zelador, espiritualidade, não tem que se preocupar com isso. Não adianta você dizer, vou amarrar um filho dentro da casa. Não. E você saber que aquele filho ali é inverdadeiro, é maldoso, viu? Não quer bem aos irmãos, não quer bem ao pai e à mãe. Para que isso, meu filho? Hoje, o dever do compromisso da espiritualidade da casa é o pai e a mãe que faz. Para ele ser um bom pai e uma boa mãe, ele precisa entender que ao redor dele só tem que estar quem presta. Quem não presta, meu filho, tem que ir embora mesmo. Hoje, quem não presta tem que viver onde não é bom. Então vai se preocupar, acender vela para quê? No lugar para acender vela para derrubar um coitado desse, acenda a vela para elevar o espírito de quem precisa. Eu? Certo. Se uma entidade Exu disser assim, se o meu médium parar de me cultivar, eu acabo com ele. Olha, meu filho, vou fazer um falador para você. Quem dá a vida é Deus. Quem deixa a permissão das coisas acontecer na vida, da vida material e espiritual, é Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se um Exu faz esse falador que vai acabar com a vida, ô meu filho, olha por onde ele andar, vai ter 7 pedras em cima dele, do julgamento da verdade. Porque um bom espírito nunca vai vir em terra para falar isso, meu filho. Se vocês têm o direito da liberdade de vocês escolher aquilo que vocês querem, quem somos nós para questionar e colocar o contrário? Estamos errados. Se nós somos a vibração daquilo que Deus nos envia para dar de ajuda a vocês, agora nós vamos acorrentar e fazer vocês serem obrigados? Não, nós vamos deixar vocês seguir. E quando vocês sofrerem por si próprios e saber que você deixou uma energia que tão bem fazia você, você vai ver que você está sofrendo porque você merece. Agora uma entidade fala isso, que vai derrubar, não se cai uma folha do galho sem Deus permitir que ela seque e que caia. Entendeu, meu filho? Não tem espírito para fazer ao contrário a ninguém, se as mãos de Deus estiver na frente. Não é fato, seu Zé, que se a gente deixa de dar de comer, de beber, ou seja, cultivar a espiritualidade do lado do Exu, ele fica fraco? Oxi, quem está fraco é você, meu filho. Nada que o Exu pede é para fortalecer ele. Nada que o Exu pede é para ele. É para ele atuar por você. É para ele fazer por você, para tirar as energias negativas que estão no seu canal físico. Agora, deixar de cultuar o Exu, deixar de dar de comida a Exu, deixar de dar comida a pombogira se enfraquece, o Exu se enfraquece. Meu filho, aonde é que se precisa Exu comer para estar forte? Aonde é que se precisa uma entidade comer para estar forte? A entidade precisa dessas coisas para fortalecer a vida do médico. Quando se fala fazer uma obrigação onde o filho vai se recolher para um caboclo, é para que esse filho, através dos elementos que estão colocados ali, ele possa ter fortalecimento na cabeça dele. O fortalecimento está na cabeça dele. Viu? Não na entidade que ele carrega, porque a entidade já vem formada com sua força, sua sabedoria. Quem precisa se fortalecer e conhecer é o médium. É o canal material físico, que é a matéria. Oxe, entendidinho? Nossa, existe tanto, tanta desinformação a respeito disso. Mas é que nem eu fiz falador para você. É a falta daqueles que estão criando os filhos também ter o conhecimento verdadeiro da formação religiosa. Entendeu? Sim. Tem que se acabar com esse mal dizer, olha, se você não cuidar, vai se acabar. Você vai para cima numa tarimba, você vai perder tudo que você tem. Aí a pessoa escuta aquilo e põe aquilo na cabeça e vai se enfraquecer. Entidade nenhuma quer isso. Se a entidade é o pai da cabeça de um filho, quer o filho feliz. Se o orixá é pai da cabeça de um filho, quer dar a ele condição que ele possa fazer tudo aquilo que o orixá quer para poder ele estar bem. É isso, filho. É falta de formação, é falta de certeza, é falta de conhecimento. Segundo o que o senhor nos ensinou até agora, se eu, como dirigente espiritual, ativar uma entidade para fazer maldade a algum filho, não vai ser o meu Exu que vai atrás disso. Poxa, não vai mesmo, meu filho. Meu filho, Deus sabe o que é justo e o que é injusto. A entidade sabe o que é justo e injusto. A entidade não vai fazer maldade ao inocente porque um pecador está pedindo. Entendeu, meu filho? Sim. Então essas coisas têm que se acabar. Às vezes se falar, vou pegar esse risco, esse nome dessa pessoa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu filho, se preocupe em viver bem, se preocupe em ser feliz, se preocupe em ter um trabucador para semear o pão de cada dia, se preocupe em unir sua família através da força de Deus, da espiritualidade, se preocupe em você ter sua força de saúde para poder movimentar sua vida e não perder o tempo sobre o tempo para achar que você tem força para prejudicar alguém. Porque o que adianta você dizer que vai prejudicar alguém se a mão de Deus está na frente daquele alguém? Nossa. Algumas casas ensinam que a entrega na mata é corromper o natural da natureza. Oxe, como que é, meu filho? É corromper o natural da natureza. É. Então, assim, se fosse isso, não nascia as frutas no meio da mata. Passarinho não se alimentava. É. Nossa. Entendeu, meu filho? Claro, e o vento não derrubava isso. E o vento não derrubava para a fruta cair lá no chão e os animais se alimentarem, meu filho. Oxe, gente, olha aí umas coisas tão erradas, meu filho. Se da natureza veio, da natureza se oferta. Nossa. Se da natureza se recebeu, para a natureza se dá. Nascer não é dizer, da cinza veio, para a cinza retornará. É. Então é a mesma coisa, meu filho. Então. Se o astral, se o descobrimento foi descoberto pelo natural, que os primeiros nascentes eram indígenas, eram os índios, então os antepassados desses índios eram cultuados aonde? Dentro da mata. Então o índio ia para o rio pescar, ele pescava, ele tirava para ele comer, mas também tirava um peixe para ofertar para onde? Para o rio, para que a força das águas, os deuses que ali estavam, os elementos dos encantados, os elementos, meu filho, daqueles antepassados, desse a eles a permissão para eles sempre poderem entrar na água e pescar. Então é devolver o que se recebe da natureza, é respeitar o que a natureza deu. É isso. Agora não é trazer a impureza, não é agredir, nada disso. Nada disso. É você ir lá e dar aos encantados a força daquilo que os encantados, os antepassados se alimentaram para que o seu pró-espírito esteja forte. É como você dizer, vou tomar um banho, pegar uma erva, você está pesado, carregado, parece que tem uma mula montada nas suas costas. Você tomou um banho de erva, jogou em cima aquela erva, tomou aquele banho, você fala, nossa, estou leve, com a vontade de dormir. É que a força do astral, dos antepassados, através do sumo da erva, purificou a sua aura, purificou o seu corpo, deu força ao seu espírito para reagir àquela negatividade. É isso, meu filho. Você não precisa tomar banho todos os dias? Assim. Se você não tomar banho, você não vai feder? Então é a mesma coisa, meu filho. Como acabar disso? Se você não comer, você se enfraquece, meu filho. Se a natureza não tiver a água, as folhas secam. Seca. A natureza some. Se o animal não tiver a água, não tiver o que comer, ele morre. Bem assim, é a cultura daquilo que se veio de muitos tempos passados. É a cultuação da espiritualidade. É a cultuação dos encantados. É a cultuação de tudo aquilo que é vivo, que se acredita na fé da natureza que Deus deixou na terra. Vamos parar com isso. Aquilo que você não dá à natureza, a natureza não entrega a você de volta. É isso, viu? Bem explicadinho. Sim. E daí dizem assim, tudo bem fazer a entrega na mata, mas você já viu fazer sentido numa entrega que se faz na mata, deixar uma vela acesa lá e virar as costas e ir embora? Como que o senhor vê essa colocação, senhor? Meu filho, eu vou fazer um falador para você assim. Qual é o sentido que se tem de jogar água na cabeça? Não é o batismo? Sim. Qual é o sentido que se tem de ir numa mata, entregar uma oferenda e acender uma luz? Que se acredita que aquela luz possa clarear cada vez mais a existência de todos os bons espíritos que estão ali. Quando você pensa que acender uma vela é deixar uma chama brilhando aqui, não é não, meu filho. Você sabe qual é a cabeça da vela? Não. É a chama. Aham. A sua cabeça é segurada por onde? Pelo seu corpo, pelo tronco. Não é assim, meu filho? Então essa luz que está acesa ali, não é para clarear o visível somente do que está aqui dentro. É para clarear o invisível, que também precisa dessa claridade, para jogar na esfera humana, que é você, aquilo que você precisa para estar forte. Nossa. Você está entendendo, meu? Acender uma vela por acender é melhor nem acender. E às vezes você dizer, vai para dentro da mata, vai acender uma vela, vai pegar na folha seca e vai queimar a mata toda, é ignorância do ser humano. Porque quem tem esclarecimento sabe que antes de acender a vela, vai limpar e vai deixar na terra pura, sem nenhum fiapo de folha seca para pegar fogo. Porque o único fogo que vai clarear a chama da vela é a cabeça que se diz, a cabeça existente do direito da liberdade da crença entre os antepassados e todos aqueles encantados que estão ali. É isso. A gente entende realmente muito pouco dos mistérios dos elementos. Poxa, que muito pouco. E dá para ver mesmo nessa conversa nossa, viu? Que o ser humano está carente de conhecimento, viu, meu filho? Mas por que, que o ser humano está carente de conhecimento? Porque ele só vive na ignorância. Ele só vive na ignorância de questionar, de condenar o outro que está fazendo. Ele não para para estudar o porquê que aquilo é feito. Para que é que serve aquilo ali? Ele primeiro aponta condenando, sem saber o porquê que aquilo está sendo deixado ali. Às vezes dizer, eu sou um conhecedor de uma verdade e a minha verdade que prevalece no mundo é esquecer que todos, quando partirem, vão para o mesmo mundo. Todos que nascem no mesmo mundo. Entendeu, meu filho? Então, é falta de esclarecimento. Eu. O senhor não acha justo uma pessoa olhar uma outra com um trabalho tão lindo e ela querer competir ali? Meu filho, eu vou dizer para você, não há necessidade disso, mas a ignorância está tão grande dentro do ser humano que o ser humano se coloca a medir força. Agora esquece que quem tem força são as entidades enviadas por Deus. Sim. Deus é a força maior que dá permissão para que as entidades sejam na igualdade à força. Uma aldeia não se divide, uma aldeia está agregada num elemento só da razão. Então, eu vou dizer assim para você, eu tenho dó. Às vezes dizer, ter dó é um elemento de fracasso que não se pode desejar a ser humano nenhum. Mas eu tenho dó dessas pessoas que estão praticando uma religião que pode dizer, vou somar força com o outro. Meu filho, que perdição. Somar não é... somar força, o senhor fala? É, eu vou dizer assim... Competir, né? Somar força é dizer assim, olha, eu estou vendo aquele caboclo trabalhando, eu vou encostar ali para pôr a minha força, para ajudar aquele caboclo a fazer aquele trabalho e mostrar para ele que só foi feito ali porque a minha força se uniu aí. Agora, compartilhar com você fala, né? Quando quer dizer assim, eu vou mostrar que a minha força é maior que a dele, isso é um erro, meu filho. Não é, não. Sabe por quê? Porque todos dão as mãos um para o outro, meu filho. O ser humano cria uma ilusão, uma fantasia, uma hipocrisia tão grande que todas as vezes que se carregar isso, vai se perder nos valores daquilo que se pode ganhar como razão da espiritualidade, meu filho. É mais bonito ser chamado um caboclo junto com o outro e dizer, vamos partir essa fruta, vamos partir essa vela, vamos partir junto a nossa reza e vamos fazer ela ser uma só perante ao universo para ajudar quem está precisando. É mais bonito, porque caboclo não faz isso, a entidade não faz isso. Quem faz isso é o ser humano. E todas as vezes que você escutar um ser humano dizer, olha, eu tenho mais força que aquele ali, se afasta, meu filho. Vai embora. Sabe por quê? Por quê? Porque a igualdade dos valores e respeito dentro da religião, é dada para todos. Nossa. A igualdade de respeito e valores é dado para todos. Igualmente. Igualmente. Igualmente. Então não existe isso de dizer, ah, o meu caboclo é melhor que o outro, meu preto velho é melhor que o outro, a minha baiana, o meu baiano é melhor. Não, meu filho. Melhor porque fuma, bebe, dança igual o outro. Hein, meu filho? É melhor porque fala oxe. Fala a língua que tem que se falar, para que isso? Usa as paramentações que o outro usa, para que isso? Existe aquele que vem para ser pai de uma aldeia, que é o caboclo chefe da casa, o preto velho. Existe aqueles que vêm para trabalhar na corrente, que estão sendo preparados para um dia ser chefe de uma aldeia. Agora o humano, o encarnado, fala isso, meu filho. Oh, meu filho, para. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas estão querendo mudar a religião, mas não vão ter força para mudar a religião, porque quem faz a religião é Deus e nós. Zezé, daqui a pouco eu quero falar com o senhor sobre quando que o Búzios pode ser dissociado do candomblé, quando que um filho de Umbanda vai saber se ele vai precisar se iniciar no santo ou não. Meu filho, vamos fazer falador da Umbanda e ir deixando os seus mistérios do culto ao orixá. Eu faço falador para você assim, tudo se inicia e tudo se iniciou. Antes de qualquer cargo ser dado por qualquer babalaô, por qualquer sacerdote da Umbanda, meu filho, alguém recebeu primeiro do divino. Então, esse é o bastante. Se você nasceu para carregar o dom da sabedoria das mãos dos búzios, de jogar os búzios, de fazer as rezas, vai nascer no seu próprio destino com o tempo. Isso não tem que ser obrigado por ninguém a você correr esse caminho. Nossa. Porque tudo aquilo que é obrigado a ser colocado para você, para ser corrido sobre o seu caminho, você nunca vai aprender, nunca vai ter sabedoria. Porque a sabedoria não se aprende, se ganha. Entendeu? Se ganha da espiritualidade, do divino, meu filho. Quem nasce com as coisas que tem que se levar, já veio das alturas. Então, é tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Umbanda é Umbanda, nação é nação. Búzio é Búzio. Entendeu, meu filho? Claro. Búzio vem dali, vem dali, as águas dão aqui, as águas dão lá. Então, a mesma pedra que se carrega para cá, se carrega para lá. Só basta se respeitar e aceitar o tempo certo das coisas que precisa para levar adiante. Então vamos viver a Umbanda e vamos deixar para viver a nação no tempo certo. Vamos esperar que se das mãos merecer receber o jogo de búzio, que o astral permita que aconteça. Que o astral permita que isso aconteça. É, filho, só o astral. Não é dizer, vou fazer uma iniciação só para me receber ali. Primeiro, para você receber, você tem que percorrer os 7 anos sagrados de obrigação dentro de uma casa. Entendeu? E quando o astral dá para você, meu filho, você pode levar as coisas que o astral dá e fazer acontecer e jogar sem precisar ter medo. Então, deixe que o tempo dos orixás, o tempo das divindades, façam as coisas acontecer. Não precisa ter pressa de nada. Foi como eu disse, às vezes quer se abraçar as coisas dos dois lados e não se abraça ninguém. Não se abraça ninguém, mano. Claro. Fica com os braços vazios. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem pra trabalhar. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem pra trabalhar. Aê, seu Zé, pela volta que o mundo dá, Senhor, eu tenho fé. Aê, seu Zé, pelas voltas que o mundo dá, Senhor, eu tenho fé. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem pra trabalhar. Aê, seu José, pelas voltas que o mundo dá, Senhor, eu tenho fé. Aê, seu José, pelas voltas tempo a trabalhar. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem a ver espinhos, ele tempo a trabalhar. Puxa, salve a Bahia. Puxa, salve o nosso tempo, fim, salve o nosso céu das candeias. Graças a Deus. Puxa, salve o Antônio Ferraz de Manzinho. Salve, salve essa casa. Puxa, salve a luz, salve o dia, salve a guia. Puxa, salve o nosso tempo. Você fala pra mim, pra eu assim, olha, sentir a força do Espírito. É. Se o Espírito tem força, ele também tem luz. É. A força do Espírito não é a movimentação do envergar das mãos, do rosnir, não. A força do Espírito é a conduta da luz que ele carrega como sabedoria para ensinar aqueles que estão na Terra a viver melhor. Isso, Zé.